foi para a sede da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu que foram conduzidos três guardas municipais presos na manhã desta terça-feira em Foz do Iguaçu e em Santa Terezinha de Itaipu. Os motivos da prisão, quem explica é o delegado-chefe da Delegacia da Polícia Federal. Bom, no começo do ano, a Guarda Municipal começou a receber várias denúncias que alguns policiais, alguns agentes, né, da Guarda Municipal estariam envolvidos com a prática do contrabando e descaminho. Eles recebiam dinheiro para facilitar esse trânsito de mercadorias. Quando eles abordavam um veículo que estava carregado com contrabando, com cigarro, com eletrônico, eles exigiam dinheiro para deixar esse veículo passar, para não apreender a mercadoria, né? A partir desse momento, a Guarda Municipal passou essas informações para a Polícia Federal e a questão de 5 meses nós começamos uma investigação aqui. Eles praticavam esse crime durante o expediente? Durante o expediente, utilizando o cargo para praticar o crime. Como que a Polícia Federal conseguiu comprovar a participação deles no crime? Foram feitos vários acompanhamentos. Os policiais presenciavam essas tratativas que eles tinham e até em uma oportunidade foi possível verificar um agente da guarda recebendo dinheiro. Já sabe mais, aproximadamente, quanto eles conseguiram receber aí nesses 5 meses de investigação? Não, ainda é muito cedo. Agora vai ser feita uma avaliação da movimentação bancária deles, né, para ver a incompatibilidade da movimentação com os rendimentos, né? Eles são reincidentes? Não. A princípio, não. O que acontece com eles a partir de agora? Qual que é o procedimento? Foi decretada a prisão preventiva de três guardas, né? Eles serão encaminhados para o presídio e ficarão à disposição da justiça. A pena, doutor? Eles estão sendo investigados pelos crimes de facilitação ao contrabando e descaminho e corrupção ativa, né? A pena para o crime de facilitação ao contrabando pode ir até 8 anos. E de corrupção ativa até 12 anos de prisão. É importante deixar claro que essas investigações começaram com o apoio da Corregedoria da Guarda Municipal, né? E a Polícia Federal teve uma troca de informações com eles para poder chegar nesses investigados. Dois deles foram presos enquanto saíam do serviço, da escala deles de serviço, né? Quando eles estavam deixando o serviço. E um deles estava de licença médica, então ele foi preso em casa. Isso, normalmente eles ficavam com a viatura parada nesse posto, né? O que chamou a atenção que não seria um local normal para uma viatura da guarda, porque não é um patrimônio público, né? Não seria um bem da prefeitura, do município, para eles ficarem tanto tempo parados naquele local, né? Então, a partir daquele local, eles verificavam os veículos transitando e realizavam as abordagens. O secretário de Segurança Pública Municipal de Foz do Iguaçu e chefe da Guarda Municipal conversou também com a imprensa a respeito dos procedimentos adotados. Então, logo a Guarda Municipal tomou conhecimento desses fatos, foi comunicada à Polícia Federal e foi deflagrada essa investigação. Investigação em conjunto entre a Guarda Municipal através da Corregedoria e a Polícia Federal. Todos os procedimentos administrativos serão adotados para que seja apurado por processo administrativo disciplinar a participação desses. Foram denúncias anônimas e outras denúncias captadas também pela Corregedoria da Guarda. Já tivemos outros casos e também já foram apurados. Todos estão na corporação desde 1995. Eles podem ter que deixar a guarda ser demitidos? O que deve acontecer? O processo administrativo será deflagrado, né? E após o transitado das investigações internas administrativas, uma das penas pode ser a demissão. Nós temos o dever de investigar todo e qualquer desvio de conduta, né? Então nós vamos investigar e vamos apurar por um processo administrativo. E a Polícia Federal vai pelo processo criminal, através do inquérito policial. E após a justiça vai dizer qual é a versão. Que sirva de exemplo para os demais, né? Trabalhem sempre na retidão e buscando o bem comum. Lembrando que até o trânsito em julgado todos são inocentes, né? O veículo apreendido é um Palio Weekend com placas do Paraguai. A origem deste automóvel será investigada durante o processo. Segundo informações repassadas pelas autoridades federais, havia algum tempo já que esses guardas e outros estariam sendo investigados, mas apenas a comprovação de ilicitudes praticadas por estes que hoje estão presos à Delegacia da Polícia Federal puderam ser comprovadas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.